cantar ao Deus de amor. Sigo a sofrer por meu Senhor, quando o louvor terreno terminar, irei no céu cantar. Contemplarei o